Capitão 01 autorizado, Zulu 4-1 no outro, chame taca. Magnética 300, 396 milhas. Espera 2000, autorizada a chegar da Mário, do estado nível 050. Controle solo 2-1-1. São 3154, Alfa Juliette, portão 11, no através do portão 08, aguardo o fórum da Infraero. Tenta só fazer mais uma chamada, depois que eu retorno para essa frequência. Entendi. 3154. 3154, na escuta? Na escuta, 3154. Alfa Juliette, porta 11, no través do 08, aguardo o fórum da Infraero. Alfa Juliette, para 11, no través do 08, aguardo o fórum da Infraero, da Infraero, da 3154. Quatro aguarde Petrolina, prepare saída Momo, transição Nenim. São Juliette, aguarde porta. Até o portão 8. Prepare saída cheia da 17. Somente o PAB 1114. Afirmo. Índia, posso esperar que estou eu na noite desse 95, ajuste do altímetro no 095. Gente, Índia, 1895, estou ponto de espera, 1095, azul 4145. Hotel Fox, autorizado já vincular, pista no 7, 130 graus, 119. Direita, 129, é 129. É 1, 2, 1, 1. 2, 1, 1, 2. Linhares de Colar, pista 1-0, vento 120 graus, 109. Linhares de Colar, campo 0-0. Salve o meu bravo, se atango na escuta pra cota. Meu bravo, se atango autorizado, se a November Delta Hotel, via apoio do Axé, caixa pregos. Nível de voo 085, porém restrito ao nível a 1000 pés até a liberação do controle. Controle Salvador opera na frequência 1120.80. Decola da 17 com curva direita. Responde 5460, confirma restrito 1000 pés, a ascensão até o 085 em coordenação com o controle de Salvador. Seatão confirma pelo bem pátio. 404. Quanto ela está forte? Ajustando Torre Salvador no 8.95, Papai Romeu Bravo Seatão, o ajuste do altímetro no 015. Apatando, Vítor Hotel Fox, prossiga. Corredor Axé, meu pés, destino ao 3 de tabela. Frente, Apatando, Vítor Hotel Fox, mantém as condições visuais, ajuste no 014, reporte farol da barra. Ponta na farol da barra, Vítor Hotel Fox. Salvador, azul 2789, estabilizado. Azul 2789, complexo final, chama a torre, 1-1-8-2-9-5. 285, boa. Papatango, Vitor, Hotel Fox, assine código 0113. 0113, Hotel Fox. Vento no 20 graus, 129. Autorizado, azul 2789. Azul 4118, decolado 112, controle Salvador 208. 120, decimal 8, azul 4118. 4-2-6-3-5-5-1-2-4 a bordo, 5 horas, alternando galeão. 6355, poderia passar mais informações? Confirmo, 1-2-4 a bordo, 5 horas de autonomia, alternando galeão. Agora a coordenação passada do 2230. Obrigado. Seu ponto de certo. Antes da entrada do quarto principal, 63. Juliette, azul 99. Azul 99, ingresso Juliette, ponto 01, agilizando, o Airbus do Chanel, guardando para ingressar no pátio, ponto 10. Ingresso Juliette para 01, agilizando, 99. O Chanel 6355, segue o Embraer da Azul, com pintura verde. Após ponto esperado 10, Torre Salvador 98, decimal 95, ajuste do altímetro 0-5. Segue o Azul após ponto espera 2-2, 1-5, o Chanel 6355. 230, eu não consegui contato com o centro Recife, chame mesmo agora na frequência 126.0, ao término 128.8, solicito a prova direta. Matheus, muito obrigado pela sua tentativa, vai chamar o 260-228, obrigado, tenha uma ótima tarde. Boa tarde. Salvador, Azul 4118. Azul 4118, boa tarde, contato radar, Cidatário Unido 360, autorizado direto Elefa. Está presente, Projeto Elefa, subindo ao 360, Azul 4118. Sossério é 2000, cancelado as instruções de altitude, desce para 2000 pés, Azul chama 014, autorizado a final LS, reporte estabilizado. Autorizado 2000, reportagem estabilizada. Sangufo, reportagem estabilizada, pessoa 7, 1130 graus, 1 3. Solo 1, à direita, Azul 1. Direita, 2179, Azul 279. Solo, Salvador Azul 279, Delta. 355, autorizado a olhar e manter a pistola 0. Lima 100, pistola 0, 63. Positivo 43, na sua localizadora, 1, 2, 7, 8, 9, poderia confirmar a posição 4? É 355, só para a informação que negamos o forno 05. Você é atendo o táxi, autorizado, chame ponto, espera o táxi papá. Boa, Xanã, 6-1-4-0-7, autorizado, puxa acionamento, chame táxi. Camarada. Tá fácil tirar uma tenda atrás até do chão, inicialmente mantenha meu país, informa tráfego 11 horas, 1-0 milhas, cruzando 2.500 pés para 2.000 pés, rumo nordeste, 1-0. Bruno, a senhora papagou? A escola papagou, se mantém as condições visuais, aí chama 014, assina o código 0116. 0116. Sossério 2000, informa tráfego 1 hora, 9 milhas, mantendo meu país rumo norte, Papa 2, 8 Tango. Controle Salvador 07, controle Salvador 208. 208, boa. Controle Salvador, boa tarde, Xanar 6355. Xanar 6355, contato radar, subatário nível 360, autorizado direto Leda. 360, direto Leda, 6355. Sossério 2000, confirma a produção mantendo.

reporte para da Barra. 1-0-4, reportará, passar para da Barra, para Barra, meio braço, certo? Papatongo, Vitor Hotel Fox, autorizado 4500, país direto, Choro de Santana. 4-10, lateral, bom som. Vai mais 5 segundos. Até 9660, contato radar a 38000 leis, oeste de Salvador. Suba para 3000 pés, informe se irá prosseguir o instrumento, visual para Salvador. 10 graus, 149. Plano modificado aos 182 Lima, suba para 3000 pés na proa de Duna. Papatango, Oscar, Papa Golf, informe chamado para pouso. Teste frequência livre para a descoordenação, Papatango, Oscar, Papa Golf. Controle, possibilidade do 6355, vamos pro de Motiva. Aguarda a coordenação, chama 6355. Guarda, obrigado. Essa área é 2000, completo sinal Xanha Torre, 118 do sinal 95. 2895. Essa área é 2000, controle. Copiado, 118-95, força aérea. Essa área é 355, autorizado direto por base. Direto por base, grato, 6355. 02000, pouso autorizado fixo no 0, vento no 20 graus, 139. 2000 autorizado. Porte 20 mil fora. 30-04, chama 20 mil fora, hotel Juliette Sierra. Litor... Via Litoral Sul. Decola da 97 com curva direita, 500 pés. Na projeção do corredor Axé, após sobrevoo Iguatemi. Transponder ao 01114, controle Salvador no 20-80. Estacionamento, táxi decolagem, torre Salvador no 8-95, confirma a decolagem direto do pátio. Gente, torre Salvador no 8-95, ajuste do altímetro no 0-4. Confirmando no 0-5. 320, autorizado ser a Bravo meu Foxtrot, via peso Luna 7, restante conforto, nível de voo 370. Saída Puca, transição Alfa Romeo uniforme, decola da 10 com curva esquerda, código 5506, controle Salvador na 20.80. Autorizado 370 para a Bravo Romeo Fox. Eu quero ver o peso Lu 17, decola da 10, primeira curva esquerda na Puca, Alfa Romeo uniforme, 5506, assinada no Campone. Puca, transição Alfa Romeo uniforme, cotejo de transição, por gentileza. Puca, transição Alfa Romeo uniforme, Gol 1620. Sente para... Sendo pronto para pushback acionamento, Gol 1620, cotejamento correto. Reportaremos para o pushback e acionamento, Gol 1620. Salvo 1097, da Novenda, autorização com o fim, pode tomar. Um 1097 para Confim, Serra Bravo, Charlie Foxtrot, autorizado via DCT Lefa, após DCT posição nítido, após a PZU 21, restante conforme rota. Nível de voo 34, confirmando nível de voo 360. Saída Arbor, após voo a posição Elefa, decola da 10 com curva direita, código 5466, controle Salvador no 20.80. Uma 3 metais, na proa de Duna, o arco 1-1-0. Roda 1-0, curva direita, transponder 5466, controle 208, voo 1097. 1097, cotejamento correto, chama pronto, puxa acionamento, portão 09. Chama da controle. Aparelho 2231, pronto para o curso. Pronto para o baixo, 2231. Confirme? Aparelho 2231, pronto para o baixo, 2231, autonomia 4 horas. Aparelho 2231, autorizado táxi até o ponto de espera da 10, via Índia, ponto de espera chame Torre Salvador no 8.95, ajuste na 095. Na 3 no 4, declarado autorizado, pressão 0120, 0149. Autorizado, na 3 no 4. Prossiga, Mike of Mike. Solicita o 065 na presente. Teste autorizado, 065, vitra até o foco. Teste na presente, solicita bater a proa 070, mais 20 que gostaria de dar alguma informação. Teste, livro que a gente veio está batendo o Vitor até o foco. Opa, Romeu Bravo, Serra Tango, livro ascensão ao 085, quando possível, estimado para pouso. Estimado pouso ao 202025. Ponte, Bravo, Serra Tango. Correio, Mike, Golf Mike, fala de solo. Mike, Golf Mike, decola 228, controle, Salvador, 208. Mike. Salão 6314, contato radar, chega para o nível 340, após 2 metais autorizado direto código. 2000, Corvo, 6314. 0, 0, 0, 0, ponto de espera, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 Fátima em Itália, como é que ele veio estacionar? Muito obrigado. 195, Aristo do Altimento em Salvador, no 015. Ô Salvador, boa tarde, na 3235, na 90, do Alto da Costa, em São Jorge. Confirme o tráfego? Na 3835. 3835 para Confins, aguarde cópia, prepare a água, olhar. Confirmando, prepare Dael e da Mótima. Dael, lei da Mótima, só confirmando, missão próxima. Eu guardo só um minuto. Então, 3835, se estiver pronto para o chante da cópia, pode solicitar que autorizamos. Não, está pronto, estou com a estacionamento no 8. Autorizado, chame pronto o táxi, aguardando cópia. Autorizado, pronto para o táxi. Nicolás, que estamos 0, vento 120 graus no 3 lados. Autorizado, né, Nicolás, 2-3. Condições de ingresso via Charlie, passarela? Hoje sim. 9-6-6-0. Alta 9-6-6-0, completo final, chama a torre, 1-1-8-9-5. Silêncio, muito obrigado, senhora. Sente Papa Romeu, Sérgio Leto Serra, frequência livre para o coordenação. Rádio 9-6-6-0. Na 660, possível aproximação, vale autorização de pouso. Solicita se possível arremeter na VA e curvar esquerda para pouso na 1-7 após a remetida. A 3835, autorizado Serra Bravo Charlie Foxtrot via Pesulu no 0 por Bárbara Pesulu no meio, restante conforme rota. Nível 300, saída da El, Leda, Mótiva, decola da 1-0, decola da 1-0 com curva à direita, o código 5502, controle Salvador no 20 decimal 80. 4-0 com 5-300, Pesulu 1-0 por Bárbara Pesulu no 0. Decola da 1-0, com o código 5502, da El, Leda, Mótiva. 502, controle 08. Controle é o Michael Spice. Michael Spice, prossiga. Aqui na presente, faz o CD para 1500 pés. Autorizado, Mike Golf Mike. Ai, que graça. 4 gol no 620. Era 2231, decolar 232, controle de salvador 208. 208, boa. Vai ser qual sobrevão em Tatu e a Lagoinha já pode passar de parada. Sete, Papatango, Vítor, até o Sato, é autorizado 085, informe seu estimado para pouso. Está estimando ao 1855. Sete. Voador, boa tarde, passarelo 2231, transfere. Passarelo 2231, boa tarde, contato radar, tudo sem restrição, nível 160, após 2000 pés, autorizado direto modem. 160 após 2000, direto com a posição. Ótimo. Tá 3835, já iniciou o curso, conselho? Iniciou, tá 3835. Mil pés aqui, 1200 pés. É, a possibilidade de cruzar no sentido da 324? Zero, após a passagem via retaguarda, autorizado puxo no 04, chame táxi. Cliente, o nomeio 20, está ciente da passagem, se é autorizado, se revolta até a táxi para não atrapalhar a passagem dele. Cliente, aguarde a aeronave passar a retaguarda, por gentileza. porque esse tipo de procedimento não é o padrão. Acontecendo qualquer coisa que não seja o normal, já interferirá na decolagem do tráfego, ok? Chamando é 314, chame centro Recife, ama 2 de meia decimal 85, alterne ama 25 decimal 45. 2545, obrigado. Carro meu bravo, Serra Tango, frequência livre para autocoordenação, para serviço de informação e alerta, chame centro Recife, ama 2 de meia decimal 0, alterne ama 28 decimal 8. 0288, quero ingressar para o sinal curto, pista 17. 7, curva da esquerda para o sinal curto da 17, 9660. Aguarde para decolagem, tráfego na final. Dezoito, confirme pronto, táxi. Pronto para o táxi, com 3 horas de tormento, tá dando barulho, 163 a voz. 1129. 60. Dona no noite desse 995, ajuste de altímetro no 094. Gente, então 3835, agilize manobras, aeronave da Gol aguardando no 04, pushback. Gol no 620, reforçando, após a passagem do rebote 320 da Tanha, tá guarda autorizado para o estacionamento 04. Muito obrigado, aguardando a passagem do colega e após a gente pegar no 620. Então 3145, pronto, cópia. Cruzado sem abraço, Golfo Lima, via DCT Irume, após o P November 857, restante conforme. Nível de voo 360, saída Dael, Leda, Irume, decolada 190 com curva direita, ao código 527, controle Salvador no 20, decimal 80. Normal, bastante trabalho, agora é 9660. Trilhamento correto, chama pronto para o estacionamento, portão 05. Sobre 1 no 7, 7 autorizado, sobrevoo, chame farol de tabuleiro. Bom, no 69, informação no vendo boa tarde. No 69, para no vendo boa tarde. Bom, no 69, aguarde da Elida Motiva. Da Elida Motiva, na escuta top, no 69. O Chame de Bravo tem controle, você vai olhar. Olha meu cordial, boa tarde, o Papa Romeu Chame de Bravo. Papa Romeu Chame de Bravo, boa tarde, mantemos condições visuais e ajuste na 0 na 5. Certo, Chame de Bravo. 3 horas e 10, alternando Serra Bravo, Serra Gol. Bruno 620, autorizado táxi Índia, ponto espera, Torre Salvador, no 8.95, ajuste do altímetro no 0.94. 0.94, espera da 1.0, via Índia, postamos em 119, 108.95, bom 620. Controle Salvador, muito boa tarde, TAM 3835. Na 3835, boa tarde, contato radar, chegou para o Lida 300, autorizado direto Lida. Direto Lida, tá 3835. Oi, boa tarde, eu vou 1620, pode ser da 10, pronto. Bom, 1620, Lima, dentro da 10. Lima, tá 10, 1620. Centro 190, boa tarde, autorizado direto à posição ITAP, desça para o nível 050. Direto ITAP, desça para o 050, já, 390, correu. Centro 835, autorizado em direto à cidade. Opa, Centro 835. Salvador 240, controle Salvador 208. 208, boa tarde, gol 620, bom trabalho. É 3145, autorizado, puxa acionamento, portão 05, chame pronto táxi. Espera do 733, boa tarde, contato radar, a 7 chama Milis, Nordeste de Salvador. Way back para a chegada bom, se reporte para a descida. Boa. com autorização Guarulhos, nível de voo 340, centro da Horta. É 3155, confirme DLA. Aguarde. O horário do plano era para 1739, já venceu. Só isso, capitão, eu vou para a tua foto. Desculpe, o número 69. O número 69, confirme, já está pronto para o estacionamento? Pronto para a porta. Gente, aguarda só mais um minuto, estou chegando uma informação do seu plano de voo com o Centro Recife. Graças. O Paulo está 3155. 3155 para você. Conforme a coordenação da companhia, a BDA foi por 45. Gente, só vou checar aqui um minuto. Aguarda. Ainda pouco. O número 3 para a cópia, prepare saída da Elia da Morte, mano. Elia da Morte, vou virar. Sanitário, deixa para o nível 060. Espera 2733, deixa para o nível 050. Capatango, Vitor, até o Fox, frequência livre do tarot coordenação. Confirmação para eu ver? 182. Autorizado táxi, até o ponto de espera da 10, via Índia, Torre Salvador, no momento decimal 95, ajuste do altímetro 10095. Táxi, ponto de espera da 10, via Índia, no ar, como está ligado? Autorizado, Glama, até 3190. Mati, obrigado, eu sou para 2000, a passarela está ligada, pode ver, Glama, passarela está ligada, pode ver, Leda Motiva, decola da 10 com curva direita, código 5524, controle Salvador, 120, decimal 80. Obrigado, Guarulhos, eu sou Juliano Osado, São Batata, 360, decola da 10 da Leda Motiva, 5524, responde 208, controle, gol na 1969. O 1969 da Gol, rotejamento correto, chama pronto para o estacionamento, porta 03. Confere, camarão, gol na 1969. Tango Oscar Golf Uniforme para você. Acabou com a Mike Golf Mike, agora no setor 2 separa 500 pés devido ao tráfego em aproximação. Mike. Gol 869, boa tarde, autorizada a chegada a Bonfim, do separa 4000 pés, a Lucha na 095. 4100, chegada Bonfim, 3155. 3155, estou em contato com o centro neste minuto, aguarde. Ok. 3190, informa dois helicópteros nas proximidades de Duna, matando 500 pés na terceira na aproximação. CR, Titã 3190. Passarelo 2231, chama centro Recife, 126 do sinal 0, alterne 128 do sinal 8. 260, 288. Batista, regulador 51, controle instalador 208. Tá controle, obrigado. Boa tarde, O3, 1045, tá passando meu pé e começando a sair da Dial. 3145, boa tarde, contato radar, chega para o nível 360, até os 2000 pés autorizado direto líder. 2000, boa tarde, O3, 1045, Luna 620, controle. 620. Luna 620, chame centro Recife, 126 do sinal 85, alterne 125 do sinal 45. 685, 2545. Boa tarde, Luna 620. Boa tarde. Confirme. Para o pushback, o 969. O 969 autorizado, 03, chame táxi. Autorizado, chamar a táxi, 969. Mais o Golf Mike. Mais presente, subir para o Golf Mike. Somente mantenha aqui antes o Mike Golf Mike devido ao tráfego em aproximação. Azul 4206, cancelado as restrições de altitude, do separa 2 do meu país, azul chama 015, autorizada a sinal ILS, reporte estabilizado. Azul 015, cancelado as restrições, estabilizado no sinal ILS. Localizador visual, tá? 3190. Tem 3190 completo, sinal, chama a torre 118 do sinal 95. Boa tarde. 155 na escuta? Na escuta. Vamos efetuar a cópia e aguardar a autorização do centro. Porém, o procedimento será feito conforme o normal. Pronto, cópia? A pronto, cópia. Com 3155 autorizado, se abre a Golfo Romeo via Peso 10, Piraí, Umbade, da Peso 44, Pagode. E hoje voo 320, saída. Dael, Leda, Mótiva. Decola da 10 com curva direita, código 5432, controle Salvador. 120, decimal 80. Poderia confirmar a rota novamente, por favor? O Peso 10. Piraí, Papa Alfa Índia, após DCT, Umbad, uniforme Mike, Bravo Alfa Delta, após Epozulu 44, após Pagode, Papa Alfa, Wolf, Oscar Golf. Sector autorizado 320, e Epozulu 10, até Piraí, após Piraí direto Umbad, Epozulu 44, Pagode. Decola da pista 10, com curva direita, saída da El, Leda Mótiva. Transponde 5432 e o ponto 120, decimal 8, da 3155. Da 3155, cotejamento correto, chama pronto, puxa acionamento. Tudo ok com o seu plano já. Apresente, está pronto para o puxa acionamento, da 3155. Da 3155, coordenando com a equipe de solo, autorizado, chame pronto táxi através do portão 08. Autorizado, chamará pronto através do 08, da 3155. Papá Tango Oscar Golf Uniforme, me escuta? Salvador, é o gol 1097. É o gol 1097, poderia passar mais para a intercâmbio da BH para o gol 900? 1097. Até o momento não. Ok, vou tentar contar com a outra palavra. Confirmando para 1901, o horário que você tem aqui. Ok, essa é a DLA para 1901? Eu não sei se é a DLA. Eu sei que o horário que a gente tem aqui para o seu plano de voo é 1901. Provavelmente é a DLA. O seu plano estará ativo até as 19h46 da próxima. Estamos na 18h57, estará válido por mais 45 minutos. 55 minutos. Ok, então, muito obrigado. Solo gol 1169, táxi 187 a bordo, 4 horas, zona 2, Galeão. Solo 169, confirmando 187 a bordo. É isso aí. O número 69 autorizado, Índia, ponto espera da 10, Torre Salvador, 98.95, Alixo do Altimento, 10.95. Índia Bravo, 18, pode confirmar a frequência? 198.95, Torre Salvador. 8.95, obrigado, tenha um bom dia. Preciso na 0, solo 158, libera direita, controle de salvo do 1. Direito para o 19, para 3, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 310 Alfa, porte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, Azul 6999, pronto, cópia. Sua 10402, Azul. Azul 4206, completa sinal, chame a torre, 118, decimal 95. 95, 3145, chame o centro Recife, 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. Muito obrigado, você entra em todo o barco. 0733, prossiga. Autorizado direto pelo 0733, você para 4 mil pés, aí o chama 095. Apresentei direto aqui, Alfa Romeo Serra Alfa Delta, autorizado Duna da Presente, deixa para 3.000 pés, ajuste na 095. Autorizado Duna, 3.000 pés, 1.095, Serra Alfa Delta. Então. Só uma sugestão, Azul 6999. Assim que souber que é transporte de órgãos vitais, informe ao solo, ok? Obrigado. Sim, sim, mas assim que isso tiver informação, que a gente dá a devida prioridade. Não conseguiu compreender? 1900, controle sistema 0208. 208, obrigado, tenha um bom dia, 1969. Bom dia. E dá a prioridade que a aeronave necessita, ok? Muito obrigado. A 1999, chame pronto para o estacionamento. 3190, Juliette, portão 05. Juliette, 0530. Trilha Salvador, gol 1969, boa tarde. Gol 1969, boa tarde, contato radar, subotado nível 360, após 2000 pés autorizados por Atleta. Está presente Leda, o ascensão 360, 1969. Confirmando, prossegue com pro Nordeste, na Golf 677, sai da ponte, após retorna pela Golf 677 também pelo Sul, no 060. Guarde a coordenação, gol 1969. Graças, cara. Eu acho que é Golf Uniforme, não escuta? 69. 1869, completa o sinal, chame a torre, 118 do sinal 95. 95, bom serviço. A Parra Meu Serra Alfa Delta deixa para 2000 pés, autorizado a sinal IRS, reporte estabilizado. Autorizado a sinal IRS. Reportar estabilizado, Serra Alfa Delta. Por favor, ataque 33. Espera do 733, prossiga. Confirme. Autorizado 3.000 pés. Autorizado 3.000 pés, espera do 733. Foi uma vida falada. Igual que aqui está autorizado para se parar em Limar, mantendo o 733. Pega o Inter Bravo, prossiga pelo litoral sul, aguarde transferência para a torre. Bordo, 4 horas, até rebelião. Posso esperar a Gama 0, chame Torre Salvador, 1-8, decimal 9-5, ajuste do altímetro no 0 no 5. Autorizado o táxi, via fácil. Ponte espera dar 1-0, torre 1-8-9-5, ajuste no 0-5, tá 3-1-5-5. Fala, boa tarde, Azul 4206, entrou? Azul 4206, Alfa mantém-se da Juliette, inicialmente mantendo a posição antes da Juliette, devido à aeronave da companhia, aguardando para iniciar o push no 0-1.